ZYK 650, Rádio Trianon AM, 740 kHz, Santo André. E ZYK 655, Sociedade Rádio Universal AM, 810 kHz, Santos, São Paulo, Brasil. Ouça também na internet, radiotrianon.com.br. No decorrer da nossa programação, as informações do trânsito em tempo real. Aqui, no 740M da Rádio Trianon. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Rompendo fronteiras. Alô, amigos da Trianon e da Universal de Santos, gente ilusa brasileira, eu, Martins Araújo e Adriana Cambaúva, estaremos com vocês todas as quartas-feiras, das 22h30 às 23h30, apresentando Portugal dentro de nós, o melhor da música portuguesa e o mais completo boletim do futebol português. Contamos com a audiência de todos vós. 3 horas e 6 minutos.